mil graus. Nós vamos trazer o som do céu pra essa terra. Sai do chão, meu querido. Eu entro na...